primeira hora, nada vai acontecer. Antes da segunda eu saio e vou viver. Antes do terceiro dia, você vai me telefonar. Antes do primeiro mês eu vou voltar. De cabeça baixa eu volto pra ficar. Antes do primeiro mês eu vou voltar. De cabeça baixa eu volto pra ficar.